vou te esquecer. Se tudo me lembrar você, amor. Oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Jéssica, Tiaguinho, quero ir! Tudo o quê? É, mano! Olha os olhos! Parceiro Jeito Ira, ele e o César Pressão da Rottweiler. Na próxima quarta-feira, pagou tudo aí, ó. É aqui na Ibiza. Sucesso total pra vocês, meus manos. A cerveja, aliás, é na cervejaria oficial lá na Metrópole, não é aqui. É pensei, pô. Ah, lá e aqui. Dupla apresentação, pronto. Meu amigo Leandrão e o Kaique da Top Show! Bora, bora! Um, dois, três, quem lembra? Calma, pancadão! Bora no passinho, vai! É no passinho, vai! Vai no passinho pro papai! No passinho, no papai! Vai no passinho, vai! Essa aqui é pra lembrar, papai! Nesse tempo aí, o carequinha chumeira virgem. DJ Ellison! DJ Ellison! DJ Ellison! Mostra porque tu é foda pra tocar! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Quando eu conheci você, talvez seja confusão, ilusão de um... Ei, Patrick! Não sei. Cadê o vesgo, Patrick? Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se cresceu. Não consigo... É rock doido! Vai, vai! O Fuga e a Rissa. Aí é parceiro, meu irmão. Foto, efeitos de paixão. Então você diz pra mim que esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Esse,